ZYD 867, 99,7 MHz. Para quem tem bom gosto e sabe o que quer. Moda vem, moda vai, moda muda, se transforma da noite pro dia. Só tem uma moda que nunca sai de moda: a elegância, o detalhe que faz a diferença. Casa José Silva. São José dos Campos e Grande Vale do Paraíba. Essa é a sua ZYD 867, Piratininga 2 FM, 99,7. O melhor da música sertaneja 24 horas ao vivo. Quinta-feira, 26 de dezembro de 1991. César Venâncio com você até a meia-noite, aonde quer que você esteja, no trabalho e em casa também. A produção musical a cargo de Paulinho Lima, aqui nos altos do edifício VIP Center, agora 28 graus. Chegar o fim.

No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador. E acordando todas as manhãs, banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim, bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão, como a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aí foi pra vocês, Ombro Amigo, René Ronaldo e Peão Carreira e Zé Paulo com Seguirei Seus Passos. Prossegue sem você. Morre a noite, nasce um novo dia. Só que o sol não brilha como antes, e a lua não tem a mesma poesia. Já que eu não posso ser teu, te quero como amiga, se me aceitar, deixe eu levar a esperança e viver o sonho de te amar. Às vezes saio pra me esquecer, sem querer me acho estacionado aqui. Tanto amor e quantos desencontros, tentando te encontrar eu me perdi. Já que eu não posso ser teu, te quero como amiga, se me aceitar, deixe eu levar a esperança e viver o sonho. Xananana, sempre vou te amar. Sempre vou te amar, sempre vou te amar, oh amor, vou te amar. Aí foi Desencontro com Bob Robson e as Marcianas. E uma participação especial foi do Marciano, Alguém Que Me Lembre Você.